De tanto levar frechada do teu olhar. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais. Sabe o que?